Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita. Esperamos que esse programa traga o otimismo tão necessário nos dias atuais. A doutrina espírita é otimista desde o seu surgimento. Esperamos que esse programa possa satisfazer aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos, da região metropolitana e também para o resto do mundo através da internet. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando em seus lares, pedindo licença, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia são as Casas Espírita Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, nosso convidado será o nosso irmão Ari Rangel, nosso irmão de Taubaté, de Tremembé, daquela região que a gente sempre está aqui conosco. É, a gente fala dele e também ele liga para a gente toda semana para poder participar do programa. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, faça suas perguntas, porque nós vamos falar sobre otimismo nos dias atuais, né? Porque nós temos que navegar contra a correnteza muitas vezes. Parece até que é difícil a gente falar de otimismo quando a gente passa por tantas dificuldades. Mas o otimismo é próprio da doutrina espírita. Então, foi essa proposta que o Ari trouxe para nós hoje, de nós falarmos, conversarmos sobre otimismo. Participe do nosso programa nos telefones que eu passei, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, e estaremos aí durante essas duas horas hoje. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte. Você, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Pratininga e também da nossa Rádio Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa também é reprisado durante a semana, toda terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, lá na rádio. É só baixar o nosso aplicativo do Vivência Espírita e ouvir o programa durante a semana. Vamos iniciar hoje com uma pergunta para sorteio. A gente vai sortear um livro e também um CD do Roberto Ferreira. Então ligue para nós, participe, respondendo a pergunta: na sua opinião, o otimismo modifica a vida? Então, deixa aí pra gente um comentário, entre no nosso Facebook, no facebook.com/programa Vivência Espírita, ou pelo nosso WhatsApp. Se você não tiver ainda o nosso WhatsApp, não tiver dentro do grupo do Vivência Espírita, entre aí no site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. E é só preencher lá o formulário e entrar, vai receber um e-mail para confirmar o seu e-mail e entrar no WhatsApp automaticamente. Ou ligue no telefone que o Jorge acabou de falar, eu vou repetir: 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, respondendo a pergunta, então, se na sua opinião o otimismo modifica a vida. Vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Sônia do Jeff. Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade. para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravos das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que tua mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e, beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a importância do otimismo. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro e vivenciano, né, Rodrigo? Vivenciano, né? Vivenciano, foi ele que cunhou aí os ouvintes do programa Vivência Espírita como vivencianos. Aqui com o nosso querido amigo Ari Rangel, do Centro Espírita Euripe Bassanufo de Taubaté. Trabalha com crianças especiais em Taubaté, professor de crianças especiais, e é morador da cidade de Tremembé. Aí, Jorge, você que é lá de Patamuté, então é Tremembé, Taubaté, é tudo igual, Patamuté. Então, o pessoal só fala da minha, né? Mas ninguém lembra daqui de Taubaté, Tremembé. Não lembra de Caraguatatuba, Ubatuba, tudo isso é a mesma coisa. Pindamonhangaba. É, então. Como é que é? Quando eu falo é Patamuté, o pessoal acha as coisas mais estranhas do mundo. Opa, não. E Itaquaquecetuba, né? Você vê? Eu acho, todo mundo acha estranho. Mas, na realidade, é tudo nome indígena, né? Tudo bem. Ah, vamos lá. Bom dia, nosso querido amigo Ari Rangel. Bom dia, seu Rui Barbosa, bom dia, Jorge Reis, Rodrigo Costa, toda a equipe do Vivência Espírita, bom dia, queridos irmãos vivencianos, família vivenciana, da qual me orgulho de fazer parte, e aproveito para parabenizá-los de viva voz pelos 13 anos ininterruptos deste programa que leva o Evangelho aos lares, que leva a doutrina, que leva a esperança às pessoas. Então, vocês estão de parabéns e não podemos deixar passar em branco uma data tão especial quanto esta que vocês estão comemorando. E todos nós que bebemos dessa informação, dessa água, somos igualmente felizes por poder participar do Vivência Espírita. Então, nós vamos no tema de hoje, que é a importância do otimismo. O que vem ser otimismo, Ari? Otimismo é aquela força interior que todos nós temos, que existe dentro de nós e que, quando nós descobrimos, nós conseguimos, através dela, superar as dificuldades, transpor as barreiras que muitas vezes parecem intransponíveis. Então, essa força interior existe dentro do ser humano, é uma característica inerente ao ser humano. Essa superação, essa forma de querer enxergar algo além da visão imediatista. Então, o otimismo é um recurso que Deus nos brindou para que nós sigamos em frente, apesar de todas as dificuldades, né? E o que que faz uma pessoa ser otimista? Ela descobrir que, além dos problemas que são efêmeros, transitórios, mais à frente algo de melhor virá. E ela consegue acreditar, como dizia o professor Paulo Freire, esperançar. Não é ficar na espera, mas esperançar. É agir. Agir, porque diferentemente do que muitas pessoas pensam, o otimista não é um conformista. Pelo contrário, ele não se conforma com a realidade porque ele acredita que aquela realidade pode ser modificada, por pior que ela se apresente. Então, diferentemente do pessimista que cruza os braços e acha que nada vai dar certo, o otimista é aquela pessoa que sabe que pela ação dela, pela operação dela, ela vai conseguir transformar aquele momento que muitas vezes pode ser pesaroso, pode ser difícil, em superação. Ela supera as dificuldades, ela acredita. O otimista é aquela pessoa que tem fé. Ela sabe que tudo é transitório, todo problema há de passar, então ela acredita. É uma pessoa que sofre, uma pessoa que chora, uma pessoa que luta. Né? Eu gosto sempre de citar o grande professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim, são palavras dele, que o pessimista é um vagabundo. Ele senta e diz que não vai dar certo. E aí você desacredita, ele fala, espere para ver. Quer dizer, não, ele acredita que não vai dar certo. Ele acredita que não vai dar certo. E aí você retruca, ele fala, espere para você ver. Quer dizer, ele se acha realista, mas o otimista não. O otimista é aquela pessoa que sai à luta, que vai à luta para transformar a realidade dele. Então é uma pessoa dinâmica e que tem fé, que tem esperança de que algo mais à frente há de renovar todo aquele quadro. E o otimista, ele precisa ter motivação, por exemplo, porque você falou que ele muda a realidade dele, né? Ele necessita ter... Na verdade, o otimista, ele é motivador por natureza, né? O pessimista, quem precisa de motivação é justamente o pessimista, aquelas pessoas que não acreditam, que não creem que as coisas vão mudar, que não creem que nada vai dar certo. Então, ela precisa de motivação. O otimista, ele já é aquela pessoa que traz dentro de si essa motivação para transformar, para renovar. Ele está sempre agindo, ele não cruza os braços. Mesmo não tendo todas as informações, mesmo não sabendo... Exatamente. É preciso diferenciar, né? Nós não estamos aqui defendendo a chamada síndrome de Poliana, né? Que algumas pessoas... Que aquela pessoa... Poliana é uma personagem do livro da escritora Eleanor Porter, que é uma menina que ela cria um jogo, né? E através daquilo ela começa só a enxergar as coisas boas sem achar que tudo é cor-de-rosa. Não. Mas no otimista verdadeiro, ele não é, ele não sofre da síndrome de Poliana. Pelo contrário, ele consegue enxergar com os pés no chão. Ele luta, ele sofre, ele batalha, mas ele sabe que à frente as coisas vão ser melhores do que são hoje. Nós vivemos agora, ainda conversávamos com o Jorge, né, um momento muito difícil no Brasil, né, um momento em que nós estamos vendo as claras, né, as feridas do nosso país. Mas qual é o lado bom? O lado bom é que nós estamos fazendo uma faxina ética, moral, que nunca foi feito antes. Isso era varrido para debaixo do tapete. Quando nós levantamos o tapete e enxergamos a sujeira, otimisticamente nós pensamos, poxa, ainda bem que está sendo feita essa faxina. Não, né? E que essa sujeira sempre existiu. Sempre existiu, perfeitamente, Sr. Rússio. É isso, a gente pode ver, desde a época de Cristo já existia essa... Desde quando o homem é homem. É homem, né? Então a gente vê que agora tiveram a coragem de chegar e falar, vamos dar um basta, vamos colocar tudo isso para fora. Mas não vai terminar aí não, né? As coisas também continuam. Exatamente. Se nós não ficarmos atentos e alerta, né? E achar que não vai dar certo, né, seu Rui? Acharmos que nada vai dar certo, que as coisas, todas as forças empreendidas vão ser em vão, quando não é verdade isso, não, né? Comentar que o Maurício acabou de entrar. Maurício Tomé, que faz aniversário domingo, né? É o nosso querido sobrevivente. Ah, depois forte, fala, cada dia mais forte. Não é por acaso a gente falando de otimismo. De otimismo aparece o Maurício, que é o maior exemplo aí. Nossa, o Maurício chega. É mais otimista, que o Maurício é... Pela barra que ele passou e manteve o otimismo e que fez total diferença. E continuar, né? São Paulo. Ele é o maior exemplo de uma pessoa otimista, que briga e vai à luta, né? Com todos os esforços dele. Ele transforma várias realidades. Então, um prazer reencontrá-lo aqui, um amigo tão querido. Legal. Depois te coloca ele no microfone, né, Jorge? Mas vamos continuar. Aquela história do meio copo de água, que é muito comentado pelos palestrantes, pelas pessoas que vêm trazer aquelas mensagens de mudança das pessoas, como é que é? Hoje é muito comum aí essas palestras motivadoras, né? Como é que nós podemos encarar esse meio copo de água? Então, a motivação, ela cai justamente para as pessoas descruzarem os braços, para as pessoas encontrarem dentro de si a força necessária para seguir em frente. Porque quando nós cruzamos o braço e achamos que não dá para mudar a realidade, nós estamos sendo pessimistas. Nós não estamos querendo acreditar que as coisas vão de acontecer melhores, né? E a gente precisa também, mais especificamente, nós vamos encontrar em toda a codificação espírita, nos livros trazidos pela mediunidade de Chico Xavier principalmente, que a doutrina ela é eminentemente otimista, né? A pior de todas as hipóteses é que nós somos condenados, entre aspas, à perfeição. Nós caminhamos para a perfeição. A perfectibilidade é uma das características do espírito humano. Então, um dia nós alcançaremos. Caminhar então, em direção a Deus, todas as né? dificuldades pelas quais atravessamos, nós precisamos acreditar, esperançar que aquilo tudo é transitório e que um dia nós vamos alcançar níveis melhores, maiores, desde que nós nos esforcemos. Mas sempre com os pés no chão, né? Sem acreditar que as coisas vão cair do céu. O otimista verdadeiro, ele não cruza os braços e espera tudo acontecer, né? Ajuda-te que os céus te ajudarão. E nada é milagre, né? E nada é milagre. Não, agora só que você não me falou pra gente o copo d'água, o meio copo d'água. Como é que o pessimista vê e como é que o otimista... Olha, seu Rui, modéstia à parte, eu não conheço essa... Não? É que quando o copo tá meio cheio, o otimista, as pessoas falam que ele tá meio vazio. Né, um pessimista, vamos dizer assim. Sim. E o otimista fala, não, para mim ele está meio cheio. Não, porque isso é comum, as palestras que a gente ouve. Aí o pessoal sempre fala, não, para mim o copo está sempre meio cheio, né? Então, e aí está lá reclamando da vida, reclamando de tudo. Nada está bom, né? Nada está bom. Mas então a gente vê que a doutrina espírita também nos mostra que nós temos vários níveis. Eu me lembro. Da condição espiritual, né? Eu me lembro de um diálogo que existiu entre Herculano Pires e Chico Xavier. Chico Xavier foi visitado por Herculano Pires e os dois foram tomar um café. E o Chico falou, Herculano, eu estou meio doente, assim, mas estou seguindo em frente. Aí apareceu um amigo, Chico, como é que você está? Eu estou bem, meu irmão, graças a Deus eu estou melhor, estou ficando mais forte. E aí ele saiu, o Herculano perguntou, Chico, mas você não acabou de dizer para mim que estava adoentado? Ele falou, mas nós temos que alimentar as nossas células de otimismo para a gente criar os anticorpos necessários para combater as doenças. Porque o pessimismo, ele traz doenças, ele traz graves atrai doenças, também, né? Atrai, porque tudo é questão de sintonia, né? A nossa mente vai começando ali, aquela psicosfera negativa vai atraindo tudo quanto são fatores e energias negativas também, né? Eu costumo citar sempre o exemplo do nosso amigo Belarmino Bicas, pela psicografia do Chico Xavier, a história real de um espírito que desencarnou aos 58 anos de idade, quando era para desencarnar aos 80. E dos 38 aos 58 ele foi espírita. E quando ele soube que o Irmão X estava escrevendo livros pelo Chico Xavier, ele falou, amigo, por favor, avise aos colegas da Terra, conte um pouco da minha história. Mas o que, que você quer que eu fale? Perguntou o Irmão X. Ele falou assim, fala para eles que mau humor, que azedume, que pessimismo também mata. Eu passei a vida inteira, com quanto fosse 20 anos espíritas, reclamando da mistura na mesa, do vizinho, da empregada, da esposa, do filho, do genro, do patrão. Quer dizer, nada estava bom para ele, era um típico pessimista. E com isso eu abreviei a minha existência em mais de 30 anos. Quer dizer, se envenenou. É, e aí se envenenou de pessimismo, dessa energia que muitas vezes adoece o corpo físico, porque ela advém de espírito mesmo. Então ele pediu encarecidamente que Humberto de Campos contasse a história dele. Está no livro. Contos e... E Apólogos. E Apólogos, é. Não sei necessariamente se é esse o livro, mas me marcou tanto a... A história. Cartas e Crônicas, desculpa. Livros Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. É uma história para que todos nós espíritas nos espelhemos, porque muitas vezes, ainda que sejamos espíritas, ainda que tenhamos toda a informação, ainda que vivamos dentro de uma doutrina eminentemente otimista, nós ainda muitas vezes escorregamos. No trânsito, por exemplo, né? Quantas vezes a gente descuidadamente entra naquela faixa vibratória negativa, né? Às vezes a pessoa descuidadamente ela te dá uma fechada, não te vê, ela é de outra cidade, ela está com mil problemas e você vai lá e contribui com aquele azedume da pessoa sentando a mão na buzina. Então, nós espíritas precisamos fazer essa imunização espiritual. Nós estamos vendo agora uma corrida desenfreada das pessoas com medo da febre amarela. Natural que seja assim, as pessoas querem se imunizar. Mas será que nós nos imunizamos espiritualmente? Será que nós pensamos em fazer a higiene mental necessária para que a gente não venha adquirir essas doenças através do pessimismo? Não, eu, inclusive, você está falando da febre amarela, Oswaldo Cruz, ele foi aquele que praticamente erradicou a febre amarela no Rio de Janeiro. Quando ele disse que todo mundo tinha que tomar a vacina, o pessoal quase... E ele volta tava... da vacina, 1905. E ele estava no seu leito, adoentado, o pessoal foi em frente da casa dele, bater panela, fazer a maior bagunça, porque onde se viu um mosquitinho... Era um visionário, né? Causar tanta coisa assim que o Oswaldo Cruz está dizendo. E no fim, quem é que tinha razão? Oswaldo Cruz, né? Aliás, tem uma frase dele muito assim significativa e motivadora, que ele dizia que não há nada que o trabalho não vença. Não há nada que o trabalho não vença. Era um otimista categórico. Então, quando a gente acredita que o trabalho, que a luta, que a nossa força no querer mudar, a gente vai mudar o quadro. Então, diferente do pessimista, que acha que ó, já era, não tem jeito, deixa assim, não mexe com isso. Não, mas quando ele falou que a causa da febre amarela era mosquitinho, todo mundo começou a brincar, a chincalhar o Oswaldo Cruz, porque é onde se viu um mosquitinho causar tanto problema. Mas isso você falou é importante, né? A gente querer, né, buscar a imunização a todos esses vírus, chikungunya e tudo mais, e aí, que é um lado físico, né, fisiológico, é uma doença, mas não olhar para se vacinar contra as doenças espirituais, que vêm dos nossos defeitos morais. Exatamente. Nós trocar os nossos vícios por virtudes. Nós não nos apercebemos disso, né? Ficamos preocupados com o vírus do nosso computador, queremos baixar ali tudo. Antivírus e tudo mais, né? Mas para o nosso corpo... Os antivírus corpos, espirituais, né? Será que nós estamos... buscando essa imunização através da prece, através das nossas atitudes, através dos trabalhos consagrados ao próximo, com necessidades iguais ou maiores que as nossas? Será que nós estamos fazendo essa limpeza necessária? Porque, por mais que a gente sofra, nada é por acaso e a gente agindo, a gente se transformando, a gente consegue mudar essas realidades que muitas vezes nos causam. Aliás, né, é fato isso, né, as depressões são nascidas de pensamentos infelizes, pessimistas, e dizem... Doentios, né? Doentios, que até 2020 a doença que mais vai afastar as pessoas do trabalho será a depressão. As pessoas estão adoecendo, porque nós não estamos acreditando, não estamos esperançando, né, dias melhores. Então vamos sair à luta, vamos arregaçar as mangas, nós temos todo um futuro pela frente. Nós que somos espiritualistas por natureza, temos que acreditar que todas as dificuldades, elas são transitórias, e à medida que nós nos esforçarmos, nós superaremos essas dificuldades. Rui, tem mensagem aí? Tenho. O Arlindo Teodoro da Vila Cândida, zona norte da nossa cidade, ele está dizendo: estou adorando o assunto de hoje. Parabéns pelo Ari, pela beleza de explanação. Um abraço a todos. Sim. Nós temos também o Milton Rodrigues, está dizendo aqui um bom dia e um abraço a todos do programa. Ao Milton e ao Arlindo, um bom dia e continue nos prestigiando. E o Marcos, lá de São Vicente, também entrou aqui. Oi, bom dia, com otimismo para todos da rádio e para o Ari, que sempre participa aqui com a gente, nosso ouvinte. O Aécio César, nosso colunista, mandou um bom dia à equipe do Vivência Espírita e ao grande Ari Rangel, que não o conheço pessoalmente, mas sei de suas qualidades como espírita fiel ao Cristo. Quanto à pergunta, que é se na sua opinião o otimismo modifica a vida, ele responde: sim, o otimismo transforma o mundo íntimo das pessoas, que a exercita no dia a dia, atraindo para si esperança, fé e persistências nos dias que se seguem. Um forte abraço a todos. Legal, Aécio, obrigado pela participação aqui. Jorge, vamos para o nosso... Isso, nós vamos para o nosso comercial, mas vamos também dando um recadinho aqui para os nossos ouvintes, que nós ganhamos aqui um curso de Reiki, né? Do nosso amigo Oswaldo Barbosa. Oswaldo, que já esteve conosco aqui várias vezes conversando sobre medicina, a medicina complementar, né? Não é alternativa, complementar. E ele é mestre em Reiki, né? E ele vai dar um curso aí agora. Você deu para nós aqui uma vaga, né? Então, nós vamos sortear, mas vamos fazer o sorteio para os ouvintes, mas nós não vamos colocar ali agora, junto com os livros e com o CD, não. Nós vamos, na hora que nós falarmos, tá valendo, o primeiro que ligar vai ganhar o curso, certo? E vai ser aonde e quando? Aí quem quiser se inscrever, pode ligar para ele também. Né, custa R$220, parece, R$220 o investimento que ele está colocando aqui, no dia 5 de fevereiro que começa. Quem ligar também, né, falar que é ouvinte da rádio, vai ter 10% de desconto. Então, quem quiser se inscrever também, tem muita gente que se interessa em fazer curso de Reiki. Tem algumas casas espíritas que fazem Reiki, né? Sim. Que faz o tratamento de Reiki. Nas pessoas também usa essa técnica também. Então, mais uma vez, o Oswaldo estará concedendo isso aqui. O curso do Barbosa geralmente é lá no espaço mesmo dele, lá que fica na rua Havana 34, na Vila Rubi. Então não era na Framan, né? A Framan não, a não, casa. Não é do Centro Espírita, não. É lá no espaço que ele tem. Né, na rua Havana 34, Vila Rubi. E dia 5 de fevereiro, vai ser no domingo. Domingo que vem, então, o curso, das 9 às 17 horas. Então, lembrando, custa R$220. Quem ligar e disser que ouviu aqui no programa Vivência Espírita, ele vai dar 10% de desconto. E nós vamos fazer o sorteio de uma vaga, mas a pessoa vai ter que ligar para ele hoje também, né? Eu vou dar até os telefones antes, mas é depois que a gente vai fazer o sorteio. Na hora do sorteio a gente fala, ó, vamos sortear o curso de Reiki. O telefone do Barbosa é 99127-3549. Vou repetir: 99127-3549. Tem o fixo também: 3021-1315. 3021-1315. O DDD de São José dos Campos, da região aqui, é 12. Nós vamos então para o nosso intervalo comercial, colocando a música que nós vamos colocar é do Carlinho Conceição: Brilhe Vossa Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz. Devo partir, entre a Deus. Aconteceu enfim desencarnar dos restos meus, morrer como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu. Acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus, a reencarnação. Posso voltar, recomeçar. Prova, expiação. E joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão. Meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será este o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Seja programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com Ari Rangel falando sobre a importância do otimismo. E também nós estamos aqui com a presença do Maurício Tomé. Esse é o exemplo do otimismo, né, Jorge? Quer dizer, se a gente for mostrar o otimismo na prática, está aí o Maurício para confirmar, né? E daqui a pouco ele fala com a gente. Com certeza. Quem encontrar, por exemplo, com o Maurício hoje... Não vai pensar nem que ele esteve doente, é claro, né? Do jeito que ele teve. Agora, quem viu o Maurício no hospital, ou mesmo depois que ele saiu, que nós fomos na casa dele, é uma diferença tremenda, né? O cara que viveu de novo mesmo. Então, eu penso assim, que a pessoa que passa pelo que o Maurício passou, se não for otimista, não vive. Né? É. Porque são 7 cirurgias pesadas, não é unha encravada aquele. Arrancar um dente, não. Arrancar 7 dentes. É, exatamente. É moleza, né? Peço que o cara, quer dizer, 7 cirurgias com a expectativa assim, olha, pode dar certo, mas não sei. E pode dar errado. É, e na mão de médicos excelentes, né? Para onde ele foi. É, mas aí ele falou, não, vamos fazer isso agora. Tipo, como é que fala? Não é triste, mas é assim. Você fica preocupado demais quando você fala, vamos fazer isso para ver? Para ver, né? Agora vamos fazer aquilo para ver. Aquilo não deu, vamos para outra agora. Foi trabalhar por tentativa. É, exatamente. Não, a opção agora é a gente fazer isso. Vamos fazer? Mas você não falou para o Maurício como você falou para mim, né? que não estava na hora, que era... Mas ele foi a mesma coisa que você. Não tinha mérito para ficar no plano espiritual, não. Tentaram ir, vocês tentaram ir, não, mas não deixaram. Você tem que criar polêmica aqui, não, fica lá. Não tem mérito para ficar aqui, não. Pode voltar. Né? Mas daí, Maurício, como é que você fala para a gente desse exemplo de otimismo? Primeiro, bom dia! Opa, já viu? Bom dia. E nós não respondemos, né, Jorge? Ele falou bom dia, nós não falamos nada. Vamos lá, repete. Bom dia! Bom dia! Pessoal, feliz 2017 para todos que estão ouvindo. Realmente, olha, eu não sabia que era o Ari que vinha. Eu vim aqui realmente porque eu queria dar um abraço nos amigos. Eu tive um começo de ano muito corrido. Está bem corrido, graças a Deus. E olha que alegria, né? Eu hoje que trabalho com otimismo, e o tema aqui é otimismo, tô otimista, e recomendo a todo mundo que está ouvindo, acredite. Tenha força, tenha fé, porque sem isso, quem você é? Não é nada. Nada. É um monte de carne. Nada, você não é nada sem a fé, sem a força, sem o otimismo. O que faz a gente realizar as coisas? É a paixão, é a vida. Vida é movimento. Eu posso falar agora, né? Agora eu posso. Ah, mas você fala isso porque você não passou. Eu passei, então agora eu posso. Acredite, e sempre pense naquilo que está por vir. Quando a gente tem projetos, quando a gente tem coisas que você sabe que você pode fazer a diferença, quando você quer realizar coisas, você se torna otimista inveterado. E você sabe que não é o momento só agora que você está realizando, e sim o que está por vir também. E é bacana você ter projetos, é bacana você ter coisas a realizar, olhar para a família, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois de amanhã. Tá? Ah, mas você vive no futuro? Não, não vivo no futuro, eu vivo no presente. Estou desfrutando o presente. Claro. Mas eu estou sempre olhando no próximo presente que a gente tem pela frente. Ah, e o futuro é reflexo do nosso presente. Do nosso presente, né? Sem dúvida. Claro, a gente constrói o futuro agora. Se você... A gente não pode nem viver no... Quem vive no passado é ressentido, né? É, museu também, né? Exatamente. E quem vive no futuro é ansioso. É. E quem vive no presente é realista e é otimista, né? Porque é no presente que a gente constrói tudo. E é no presente que a gente consegue desfazer um monte de coisa errada que ficaram no futuro também. Desfazer ou não? Corrigir, acertar, se tentar... melhorar, porque a gente olhando para o passado, é importante olhar para o passado, é importante olhar para o futuro, mas a realidade é no presente. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que nós fomos nas reencarnações passadas, né? Meu Deus do céu, será que eu fui rei, ou será que eu fui mendigo, será que eu fui isso, fui aquilo? Nós fomos rei, nós fomos mendigo, mas nós somos o que nós somos hoje, porque hoje é a união de todas as outras que nós já fomos. Então é importante é de hoje, seja o que a gente for. A gente fala, mas hoje eu sou pobre, naquela época eu era rei, eu era mais importante. Você podia ser mais importante, mas não era o melhor para você. O melhor é o que você é hoje, isso que é o melhor. E é aqui que a gente tem que trabalhar. Mas, Maurício, e o que é que vinha essa força interior de você? O que que fazia você ter essa força para falar, não, eu hei de vencer, com aquele positivismo que antigamente era muito comum, né? Toda casa tinha lá uma plaquinha, hei de vencer, hei de vencer, hei de vencer. E o que que foi que aconteceu com você de ter essa força interior? O que que empurrou você para ter essa força? Olha, o fato da gente já estar no Espiritismo há alguns anos, não são muitos, né? Para mim, eu entrei na doutrina, era 2002, 2001. Eu fui naquela excursão do Seu Mendonça, foi o último ano do Chico Xavier, acabei podendo ter esse privilégio, né, de ainda ver o Chico encarnado. Dali em diante a gente foi aprendendo algumas coisas em relação a otimismo na doutrina. Não, hoje como eu estou trabalhando com o Napoleão Hill, eu comecei pela doutrina, nessa visão de otimismo. Eu precisava. Eu vim de uma história de família meio pesada, tal, problema em gestão, na empresa de família, tudo. Então eu vim numa visão não muito boa da vida. E isso foi me ajudando. Foi uma preparação. Visão pessimista. Uma preparação. Quando eu passei por esse problema todo de saúde, eu lembrei de todas aquelas coisas que eu lia, principalmente que por ser palestrante, e quantas vezes eu fiquei de pé diante das pessoas recomendando coisas, e aí eu falava assim, agora chegou a sua vez. Eu tinha consciência disso, tá? Que estavam falando agora, a vez de você experimentar aquilo que você falava. Eu falava muito de Jó. Jó é o otimista da Bíblia. Jó é aquele que falava assim: Deus deu, amém. Deus tirou, amém também. Quem conhece a história de Jó sabe que Deus, o diabo chegou para Deus e falou: Jó é assim, porque ele tem tudo. Você dá tudo para ele, por isso que ele sempre está bonzinho. Tira dele a esposa. Aí tiraram: não, mas ele já ainda tem isso, ele tem aquilo. Aí Deus tirava: tá vendo, meu servo Jó é fiel. E eu falei: bem, eu falava isso para as pessoas, né? Agora eu tenho que viver. Então termina a história de Jó, porque tem muita gente que não conhece, né? Porque ele teve... Ele teve tudo e perdeu tudo. E todo mundo, quando chega no fundo do poço, tem aquele momento de revolta. Jó, ele teve algumas questões que ele tratou, mas ele manteve o otimismo, ele manteve a fé. E ele voltou a ter muito mais do que ele tinha por ter mantido toda essa energia positiva. E se curou das suas úlceras, das suas tudo. Doenças todas. E o que ele tinha, ele teve em dobro. Então, quando a gente mantém essa fé, o que o pessoal, os antigos falavam, a paciência de Jó. Você tem que ter paciência de Jó para passar pelas provações. Então, é isso mesmo que a gente tem que ter. Lógico que também com o conteúdo da doutrina, sabendo do poder do pensamento, e eu pedi tanta oração, eu sei do poder da oração, eu pedia mesmo. Eu entrava no grupo do Vivência Espírita, todo mundo sabe disso que está no grupo, eu pedi oração, ajuda e recebi. Quero que todos saibam que eu senti, recebi. Toda vez que alguém pede ajuda, oração, eu faço. Então, se você vê alguém pedindo oração em grupo, faça, porque isso é auxílio. É uma energia, né? E eu recebi muita ajuda através da oração dos amigos. Maurício, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando já que você está aqui, o seu ramo de negócio agora fazer cursos, né? Trabalha com Mastermind. Né? Jorge, eu vou trazer uma plaquinha escrito Mastermind, do jeito que você fala que você quer ler. Não, então você traga para mim Mastermind escrito aí, vai ter que estar assim: M-A-I-N-D. Mind. Mind. Vou ler. Você já viu os cantores brasileiros que vão cantar em inglês? Ele tá tudo assim, né? Mind com a M-A-N. Uhum. Então é um barato você ler o cara cantando em inglês. É a tradução dele, né? É aquilo que eu falo, é laicar, nós laica, mas o money que é good, nós não have, né? Aí, como o Maurício está atrás do money, né? Então ele está trabalhando com isso com muito sucesso, graças a Deus o Maurício merece. Mas agora, Maurício, você estava falando aqui que terão duas palestras de apresentação, uma em São José agora essa semana e outra em Taubaté, isso? Essa semana é um evento fechado para quem já fez os treinamentos. A gente tem aí 240 pessoas aqui no Vale que já passaram pelas salas do Mastermind. E a gente vai fazer uma confraternização, estava aqui falando com o Ari e também com a Graça. Então a gente vai estar recolhendo 2 quilos de alimento não perecível lá no dia. Agora, dia 13 em Jacareí, 14... na Câmara Municipal de Santo Antônio e na Câmara Municipal Santo Antônio do Pinhal. Dia 15 aqui em São José, no Novo Hotel. Dia 16 em Taubaté, no Gran Continental. Dia 17 em Pina, no Colonial Palace. Eu vou estar fazendo aqueles workshops que é para quem não conhece, poder conhecer e sentir se tem ali alguma coisa que seja importante para ela. Tá. Esses eventos a gente recebe em torno de 100 pessoas cada um deles. Uhum. E vou estar arrecadando, vou estar ajudando o povo também, não só a criar esse espírito de otimismo, de empreendedorismo para os negócios, né, da vida, mas também para a gente poder estar utilizando essa energia para estar auxiliando aqueles que necessitam. Maurício, então fala mais devagar para a gente assim. Esses que as pessoas podem ir para ver como é que é, os dias e as cidades. Dia 13 é em Jacareí, no Hotel Ibis, que acabou de inaugurar, ficou maravilhoso. Muito lindo o lugar. Dia 14, vai ser às 5 da tarde, na Câmara Municipal de Santo Antônio. Do Pinhal. No mesmo dia, às 8 da noite, na Câmara Municipal de Campos do Jordão. Aí no dia 15, a gente vai estar aqui em São José, no Novo Hotel. Às 8 da noite. Todos os dias, né? Normalmente às 19. Só esse de Santo Antônio e Campos, que é umas 17 e outras 18. Então, aqui, de novo, aqui em São José, às 19 horas no Novo Hotel, no dia 15. Dia 16, em Taubaté, às 19 horas no Gran Continental. E no dia 17, em Pindamonhangaba, no Colonial Palace, também às 19. Entrada, 2 quilos de alimento não perecível. Aí as pessoas, nesses aí as pessoas podem menos ir para ver, né? Como é que é. Igual eu fui daquela vez, isso, lá aqui no Novo Hotel. Menos sal. É. Menos sal. É, porque 2 quilos de sal dá para salgar. Olha, então, as pessoas. Mas aí ela tem que se inscrever antes, claro, né? Sim, nós temos 2 telefones e o e-mail, né? O e-mail é maurício.tomé@mastermind.com. O Tomé tem H no meio ou é sem Tomé? H. Sem H. Tomé da Bíblia. Uhum. O São Tomé. E o site que o Rodrigo colocou aqui, www.master... Agora eu que vou ganhar ponto. Ah. Mastermind, tá vendo? É o que está escrito aqui no e-mail. Por favor, Rodrigo, escreva Mastermind aí. Olha só, porque se a pessoa não vai saber. Se você fala aqui Mastermind, ela não vai entrar no site nunca, porque está escrito aqui Mastermind, ó. Mastermind, SJC.com. Se entrar nesse aqui, aí ela vai saber todas as coisas? Sim, ela vai ter uma área lá que ela vai poder preencher, vai receber, vai poder estar enviando a solicitação do convite. Se você preferir ligar, pode ligar para o 99750-8080 e 98156-5268. Então repita, porque mais devagar também, né, Jorge? É. Ele está com pressa porque ele está acostumado a fazer comercial. Eu estou querendo tomar o lugar aqui do Ari. 99750-8080 e 98156-5268. E já para espalhar um pouco da cultura, né, aproveitando aqui esse espaço, essa cultura do otimismo, que o Ari veio aqui nos auxiliar, né, com essas passagens tão belas, e eu gosto muito do Irmão X, né? Muito bom demais. No Mastermind, a gente, desde a primeira sessão, são 12 semanas, né, de treinamento. Uhum. É um treinamento que é um processo, né? A gente não faz um treinamento final de semana. Você passa 12 semanas trabalhando comportamentos. Na primeira sessão, primeira coisa que acontece após a apresentação, as pessoas têm que ter esse hábito. E eu sugiro a todos que estão ouvindo, espíritas, primeira coisa que tem que fazer no dia é dar uma boa notícia. Uhum. Então, isso é um hábito de um mastermind. Você está começando o dia? Onde você está chegando? Dê uma boa notícia. Tenha esse hábito. Uma boa nova. Isso aí. Então, isso é uma coisa que nós treinamos. Não é só espiritualmente. E isso ajuda o empresário, o gerente, o gestor, aonde ele anda, porque quando você começa a ter o hábito de dar uma boa notícia, essas energias começam a ser regimentadas, o otimismo vem, uma visão mais coerente com a realização começa a movimentar a roda. E, nossa, por que as coisas melhoram? E eu vejo pela minha vida. Hoje que eu tenho lidado diariamente com isso, as pessoas me veem, é normal, eu não estou falando isso da boca para fora, as pessoas vêm elogiar. Por quê? Porque eu estou dentro desse ambiente todo dia pensando positivo e ajudar as pessoas, como a gente dentro da casa espírita, todo mundo que é trabalhador de casa, quando chega em casa depois do trabalho, está sempre mais leve. Hoje eu tenho um trabalho que também me deixa mais leve. Então, recomendo a todos, não importa, não é todo mundo que pode trabalhar com desenvolvimento de pessoas do jeito que eu faço, mas aonde você estiver, se você for levar a sua vida profissional com a visão otimista, tudo fica melhor. E tudo em volta vai mudando. Mas o Ari vai continuar aí com a gente. Sim. Ah, o Maurício vai continuar com a gente. Ah, então tá joia. E deixa eu só comentar aqui também no site. A Adeli entrou, mandou um bom dia, amigos vivencianos. Com certeza, o pensamento positivo é determinante na nossa vida. Tudo melhora para nós e para todos que estão ao nosso redor, pois ficamos sintonizados com as energias do bem. E também a Regina, a Santa Regina, lá da Alemanha, manda um ótimo programa aí para todos, lindo domingo, aqui na audiência, paz e luz, deve estar frio lá, hein? Ela falou que a última vez estava menos 25 graus. Nossa. O Bessa manda um bom dia a todos, ao trio e ao Ari. O otimista, como todos os humanos, também precisa de motivação, algo que alimente a sua chama interna. Amigos e família devem estar atentos a possíveis alterações, cercando com boas energias. E ele deixa uma pergunta: o que motiva o otimista? Aí a gente também comenta sobre isso. Só comentar aqui as mensagens. O Vitor manda um bom dia, amigos, paz e luz. A Cida Ferreira, ou o Barbosa, né? Ele fala, ela passa uma mensagem de Ford que dizia: se você acredita que vai dar certo, você estará certo. Se acredita que vai dar errado, também estará certo. Abraço a todos. Legal, é, né? É, realmente. E o Ed Moreno, que estava lá, mandou umas fotos aqui pra gente no grupo. Manda bom dia, meus nobres amigos Rodrigo, Rui, Jorge, também Ari Rangel. Rodrigo, sentimos sua falta no Irmã Sheila ontem. Faltando ao trabalho, hein? O Fábio disse que vai... Já tá puxando a orelha aqui, ó. Vai descontar o bônus horas. Que isso, Ed. Eu vou lá uma vez por mês. O meu trabalho lá é... é mensal. Eu e a Camila, a gente vai dia 11 lá. E o Jorge também. O Jorge o Jorge tá falando aqui que é ele que vai se apresentar no dia 11, né? E tá comentando aqui que ele só voa no melhor dia, né? Quando o Jorge tá lá. Sacanagem. A Kelly Lemes manda bom dia. O otimismo modifica a vida, porque você crê que dará certo. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Então, vibrações de otimismo para que estejamos em volta de energias positivas. A Adeli também respondeu aqui, falou bom dia, Bessa, mandou uma mensagem aqui para ele. O Ed Moreno aqui falou do Maurício. Oi. Quer falar alguma coisa, Jorge? O Maurício comentou que vou lhe dar uma boa notícia, então. O Ed Moreno falou pro Maurício que lá na Irmã Sheila eles lançaram um novo CD do Ed. Isso aí. Né? Olha que legal. Agora tem que vir aqui na rádio lançar o CD aqui também, né? Então já tá o convite aí. O convite já tá... já tá no ar, já o compromisso aí, Ed, você vir aqui pra lançar o CD. Dele, não, mas ele não veio outro dia que... Ele veio aqui de... queria ir lá no evento lá em Caçapava. Não, você fica falando pro Ed, vindo daqui a pouco, antes das 10, ele aparece aqui. Só falta uma hora. De helicóptero. Ele vem aqui só fazer encerramento, né? Pega o Uber dele, que ele tá no meio da na rua, e daqui a pouco ele aparece, bate aqui na porta pra dar um abraço de todo mundo. Mas parabéns ao Ed, né, pelo lançamento do CD. Eu tinha até falado aqui pro Rodrigo não dar a notícia do CD ainda, pra poder esperar um pouquinho, pra ele mandar pra gente uma música, pra gente colocar. A gente tem música aqui, já que você mandou solta, Ed, só que a gente tem dificuldade de encontrá-la. Manda uma aí pra nós, se você não estiver na rua, né? Manda uma música pra gente tocar hoje ainda, pra comemorar. Tem músicas muito boas no CD novo do Ed. Só que nós não nos encontramos ainda, que a última vez que... Ó, ele colocou um aqui agora. Qual que é o nome aí? Coloca pra gente o nome dessa música, porque só veio aqui o... Só ver aqui é a música, né? Coloca o nome dela pra gente anunciar. Nós vamos fazer um comercial agora e a gente já vai colocar ela aqui pra tocar. Pode ser até que ele tenha colocado, pela minha intuição aqui, pode ser até aquela: Perdoar ou Pedir Perdão, né? Que é o título do CD dele, CD novo, é Perdoar ou Pedir Perdão, né? Muito boa a música e muitas outras músicas, né? O Rodrigo tá perguntando pra ele aqui. Então nós vamos... agradecendo ao Maurício, né, por ter vindo aqui conversar conosco um pouco. Aproveitou, né, a vinda do Ari para falar sobre otimismo, e ele veio exemplificar. E domingo ele, né, faz aniversário, né? Domingo faz, então, você vê. Até o aniversário agora é diferente, né? Porque antigamente a gente escondia, agora você não está escondendo mais aniversário, né? Está falando, né? Porque o cara esconde aniversário, essas coisas, agora ele está falando para poder falar, comemorando a vida mesmo, Deus. Cada um. Jorge, é um ano mais. Se você me permite, eu achei a presença dele um presente da espiritualidade, porque a gente veio com a teoria e ele veio com a prática, né? Quando ele conta que tinha 4% apenas de chances... né? Então a gente é a história de um irmão que realmente tem muito a nos ensinar. Então a história do Maurício tem que ser divulgada aí para que as pessoas possam se inspirar no otimismo dele mesmo. E tem outra coisa que eu preciso confessar aqui. Na hora do passamento do meu filho Dodô, a hora que eu fui receber a notícia que ele tinha falecido, tinha duas pessoas junto comigo. Era o Maurício e o Jorge, né? Então, a gente fica até... Se não querem saber o que quer é receber a notícia que o filho faleceu, a gente perde o chão, não sabe o que, que acontece, e os dois... Hein? Mesmo problema, né? É. E o Maurício e o Jorge, naquele momento da triste notícia, que eu estava lá no hospital aqui de municipal, os dois estavam junto comigo e serviu de amparo naquele momento tão... eu não digo tão triste, mas naquele momento que a gente sente essa dificuldade de receber a notícia, porque é mais comum o pai, o filho enterrar o pai, né? Do que o pai enterrar um filho, né? Então, esses dois eu sou grato eternamente. E depois também pelo Ari Rangel, pela mensagem que trouxe do Dodô, mostrando a realidade do mundo espiritual, né? Vamos então para o nosso intervalo comercial. E o Ed colocou a música aqui do novo CD dele, Perdoar ou Pedir Perdão. E a música é Faça o Bem, Você Também. É otimismo, né? Então ele... Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. O mundo não está perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus e Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Dinheiro que alguém perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. Você que sorri com gentileza ao mendigo no farol. Mas se existe ao idoso no asilo que se sente só, você que arrisca sua vida pra salvar a vida de alguém, é salutar o bem que se faz, faz a você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem você também. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. É o nosso momento Gigavale hoje. Está no momento espírita número 2, e é perfil do otimismo. Depois o Ari comenta pra gente. Perfil do otimismo. Quando as andorinhas, bailarinas ligeiras, dançam no ar, coloridas pelos últimos raios do sol poente, o suave calor da primavera anuncia a chegada alegre das flores e da renovação da vida. Arrebentam-se as fendas dos velhos muros e morros cansados, deixando que os vegetais surjam em variado verdor e os campos largos se exibam comatizados em festa inigualável. As mãos mágicas do celeste pintor saem derramando tintas e perfumes embriagadores em todo lugar, confirmando seu inefável amor pelas suas criaturas. Os córregos cantam com as águas apressadas, e as cachoeiras arrebentam cristais nas pedras resignadas que os recebem felizes. Há uma revolução geral, e os dias frios partem, deixando as lembranças tristes sepultadas sem saudades. Revoadas de aves alegres, incessantemente bordam os céus com imagens sucessivas de beleza incomum. A primavera é o otimismo da natureza cantando o poema da estesia de Deus. Enquanto se repita, a aliança de amor permanece entre o homem descuidado e seu pai zeloso, sustentando a esperança. Apesar disso, muitas criaturas desanimadas deixam de fitar a claridade do dia primaveril, mergulhadas na noite das suas paixões. Preferem olhar o chão onde permanece o lodo, a contemplar o alto onde fulguram as estrelas. Por isso, tornam-se torpes, amarguradas, perturbadoras. A vida humana, qual ocorre com a da natureza, passa por quadras variadas que se sucedem em ordem de grandeza, servindo uma de base à outra, indispensáveis à harmonia de conjunto. A noite, que convida ao repouso, enseja a reflexão para o dia que propicia a ação. O inverno, que parece destruidor, também enseja a preservação da energia, que estrugirá em vida na primavera. A criatura humana é o mais grandioso investimento de Deus na Terra, e ser otimista quanto ao futuro, mesmo que haja dificuldades no presente, é o mínimo que lhe cabe, como afirmação da sua realidade e gratidão ao seu genitor. Quem pretende conservar tristeza no coração encontrará sempre motivos falsos para sustentá-la, acalentando a queixa, cultivando a desdita e nutrindo-se da insatisfação. O otimismo é gerador de adrenalina emocional, que estimula o sangue impulsionando ao avanço, a alegria fomentadora da ação. Cultivando-o nos sentimentos, adquire-se visão para penetrar o lado oculto ou sombrio das ocorrências, e entusiasmo para não desfalecer ante os primeiros insucessos da marcha, prelúdios das vitórias futuras. Quem não possui capacidade para sustentar com valor os embates malogrados, não tem condições para viver as grandes e decisórias batalhas. Nos céus dos que amam e confiam em Deus com otimismo, sempre haverá andorinhas bailando em prenúncio de gloriosas primaveras. O homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar escaninhos pestilenciais de pessimismo mediante o aroma da esperança. São 9:03 e esse é o momento Gigavale. Ari, vamos comentar alguma coisa sobre essa mensagem linda? Isso, fazendo essa analogia bonita com a natureza, né? O voo das andorinhas. Isso é um quadro muito vivo do otimismo, né? Que existe dessa atmosfera positiva que domina a natureza. Só o homem que se permite, né, a esse tipo de pensamento, às vezes muito tristes, muito degradantes, e ela nos remete a esse quadro. Nós, o otimista, ele está aguardando a primavera, ele faz a sua revoada no meio das dificuldades, dos problemas, e transforma aquilo, e aí ao perceber mais adiante a presença da primavera, né, das coisas acontecendo da forma que ele queria. Então, a analogia é muito bacana, muito bonita, muito apropriada, né? Porque em certos casos o pessimismo ele se torna patológico mesmo e atrai essa negatividade para as pessoas e que se transforma em doenças psicossomáticas, né? E muitas pessoas vão aos consultórios médicos sem se dar conta de que o mundo mental delas já estava doente antes do corpo físico adoecer. Então vamos lutar para que o otimismo faça parte da nossa existência. Se temos dificuldades, lutemos para que elas sejam transformadas, sejam superadas. Não me lembro se foi o Bessa que fez uma pergunta, mas é bastante apropriado. A gente não pode esquecer que o otimista é aquela pessoa que transforma o problema em desafio. O que motiva o otimista? É transformar o problema em desafio. Diferentemente do pessimista, que acha que não tem solução, cruza os braços, diz que não vai dar certo e fica estático. Aquela fala do Cortella, é o vagabundo em pessoa. Senta e acha que nada vai se resolver. E a gente fica irritado, né? Vai deixando a gente meio irritado com o pessimista, né? Porque não é uma vez só, né? Não é uma vez só você... De repente uma pessoa, você quer fazer alguma coisa, você quer empreender algo, e você fala com a pessoa fala, eu penso que não vai dar certo esse negócio não. Tudo bem, não tem problema a gente receber um conselho, às vezes, a pessoa, olha para esse lado que é diferente. Agora, quando você pega a mesma pessoa o tempo todo, tudo que você fala, ela tem um porém, ela sempre fala, não, isso aí não tem jeito, ah, isso aí não sei o quê. Esse é o pessimismo, torna chata, patológico, né? Ele já incorporou, uhum, a doença, já tomou conta do seu campo mental, uhum, e aí ele tem dificuldade, acha que tudo, nada vai dar certo, tudo vai dar errado. E é isso que está acontecendo no nosso mundo, que hoje vem muito mais remédio antidepressivo, tarja preta, do que remédio comum, viu, Jorge? Uhum. Tá um perigo essas coisas todas, né? Por isso que nós temos que lutar para que nós alcancemos um nível de otimismo, dentro desse otimismo sadio que a gente fala, do verdadeiro otimismo, não a síndrome de Poliana, como a gente enfatizou, mas temos Porque o otimista de verdade, ele é realista, ele tem os pés no chão, ele sabe do problema que ele vai enfrentar, mas ele acredita que vai superar através das lutas, dos esforços que ele vai depreender, ele vai alcançar a superação daquele problema. Então ele continua lutando, diferentemente do pessimista, que acha que está tudo errado, é assim mesmo, não vou mudar, para com isso, isso não dá certo, espera para ver, que são frases assim lapidares do pessimista, né? Então a gente tem que acreditar, e nós, enquanto espíritas, como espíritas, nós temos motivos de sobra, como falou o Maurício, né, na visão espírita, nós temos motivos de sobra de crer que, vivendo hoje, lutando hoje, o amanhã há de ser melhor. Se vocês me permitem, eu queria colocar aqui uma colocação da Cora Coralina, que era uma pessoa otimista por natureza, que viveu intensamente e deixou um exemplo extraordinário de vida. Chico era muito fã de Cora Coralina, e ela dizia o seguinte, abre aspas, "Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista." Cora Coralina. Então, a gente tem um exemplo de uma pessoa que passou a vida inteira com um sorriso estampado no rosto, que teve dificuldades naturais na existência dela, dificuldades físicas, dificuldades materiais, porque o otimista, ele não é aquela pessoa que vai deixar de ter as dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes ele encontra dificuldades. Só que o otimismo faz com que ele supere as dificuldades. Ele encontre forças maiores até do que as próprias dificuldades. Então, a pessoa otimista é aquela pessoa que se fortalece espiritualmente para alcançar a sua resolução. Então, quando a gente vê o trabalho do Maurício, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, o que ele está fazendo? Ele está espalhando otimismo. A partir de então, as pessoas passam a se encorajar, a encontrar forças, a superar as dificuldades e caminhar adiante, né? Acreditemos, porque os otimistas, sim, estes mudam o mundo. Os pessimistas, não. Eles deixam o mundo como estão. Vamos encerrando o nosso momento de Gavali, Inácio? Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido amigo Ari Rangel, da cidade de Tremembé, que trabalha com crianças especiais em Taubaté, falando sobre a importância do otimismo. E ele também é voluntário do Centro Espírita Eurípides Bassanufo de Taubaté. Legal, Rui. Vamos então fazer o sorteio do curso do Reiki, né, que o Oswaldo Barbosa ofertou pra gente aqui, que é o curso lá que ele tá realizando, né, ele vai acontecer no dia 5 de fevereiro, domingo, das 9 às 17 horas. Então é um curso, você vê que é o período inteiro, né, é uma imersão ao Reiki. Então, assim, muita gente tem vontade de aprender essa técnica, né? Saber uma técnica que é oriental, né? Tem muita gente que trabalha com isso de forma honesta, profissional, né? É uma cura terapêutica que ele vai dar esse treinamento, essa imersão, né? E também realizar a reciclagem de quem já tem. Então, quem tem o curso de Reiki e quer reciclar, também pode participar. E o custo desse investimento é de R$220 para quem nunca fez, e para quem já está reciclando é R$100. Só que todos os ouvintes do programa que chegar lá, que ligar pro Barbosa e dizer que é ouvinte, ouviu aqui na rádio, ganha 10% de desconto. Então o curso vai ser lá aqui em São José dos Campos, na rua Havana, número 34, Vila Rubi, e é só ligar no número 12 99127-3549 ou no 12-3021-1315, que é o telefone lá do Oswaldo, quem tiver interesse em fazer o curso, né, participar, e aí é só falar que é ouvinte que ganha 10% de desconto. Mas agora, quem tiver interesse agora de ganhar esse curso, a gente vai ofertar, a gente vai sortear aqui, não sortear, mas para a primeira pessoa que ligar vai ganhar esse curso. Ligar no número 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Ó, já ligar. Já telefone. É que é bom ficar disso, né? Que o pessoal nosso aí, ele responde ao chamado. Então a gente tem que falar para se for, tem que falar para a pessoa que ela tem que ligar hoje para ele. E o pessoal que quer fazer a inscrição também, viu, pessoal? É hoje, no máximo até amanhã, na parte da manhã, assim, o Barbosa recebe as inscrições, né? Porque o curso já está praticamente fechado, né? Mas tem algumas vagas, a gente sabe que o Barbosa falou que ainda existem algumas vagas. Ele pode hoje ainda fazer a inscrição e até amanhã, no máximo, né? Ele pode fazer nesses telefones aqui, 9-9127-3549 ou então 3021-1315. DDD12, a pessoa que ligou ali agora já foi sorteada, já é então, daqui a pouco a gente fala o nome da pessoa aqui que ganhou. Agora, pessoal, vocês vão sentir um pouquinho de falta aqui do nosso irmão Ari Rangel, porque o Ari recebeu uma mentalização aqui, né? Uma intuição, e já tem um irmãozinho aqui do lado dele passando a mensagem. Ele está fazendo a psicografia aqui agora, então ele fica dando uma paradinha. Quando ele parar de receber a psicografia, nós vamos pedir para ele ler. E a gente que fica na expectativa agora de querer saber quem que é o espírito que está passando a mensagem, né? Nós sabemos, né, Rui e Rodrigo, que no nosso programa, todos os domingos, existe a equipe que dá sustentação, a equipe espiritual que dá sustentação, até de alguns espíritos conhecidos da própria cidade, da nossa cidade, que dão sustentação para o programa Vivência Espírita, desde que o programa se iniciou. E a gente fica na expectativa, mas às vezes também o Ari recebe de pessoas conhecidas, nossos entes queridos, alguém, né, que passa por aqui, que está por aqui hoje e passa a mensagem. Mas a gente fica na expectativa de saber quem que é. Mas daqui a pouco a gente vai saber exatamente quem que é. Mas tem a mensagem? Já temos a informação da ganhadora do curso do Reiki. Então a ganhadora foi a Maria José Turvio. Então daqui de São José dos Campos. O Helder vai até trazer mais informação, mas ele está atendendo um telefone, tem dois telefones, né? Então ele fica atendendo um em cada ouvido. É só lembrando, mais uma vez. Parabéns aí para Maria José, que participou e ganhou, ligou aqui. Então é só participar aqui com a gente, que a gente sempre sorteia esses cursos ou livros e outros também sorteios aqui no programa. Então parabéns aí pela... E isso tem que ligar hoje, né, para ele, pro Barbosa. Só lembrando, vamos passar mais uma vez o telefone do Barbosa, né, para ligar para ele. Ó, você tem que ligar para ele hoje para fazer essa inscrição. Diga que você ganhou aqui no Vivência Espírita. O Barbosa também deve estar escutando o programa, né? 99127-3549-3021-1315. Pode ligar, falar que você ganhou aqui. E quem quiser fazer o curso de Reiki, ele está dando 10% de desconto, que esse curso acontecerá no dia 5 de fevereiro, portanto, domingo que vem, das 9 às 17 horas. Custa R$220 com 5% de desconto. Mas você tem que falar, olha, ouvi no programa Vivência Espírita. Só corrigindo aqui, é Maria José Turivio. Turíbio. Ah, Turíbio. Então ele escreveu em espanhol aqui. Exatamente. O Helder está aprendendo espanhol. É muita coincidência ser outro nome, né? É porque eu conheço a Maria José Turíbio. É. Dada Parque Industrial. Então ela ganhou aí o curso de Reiki. Porque dependendo da idade, viu, Maria José? O Helder já não escuta mais direito, então ele entende errado o nome, troca o B pelo V, faz essas coisas. É problema de DNA, data de nascimento antiga. É o espanhol, né? Mas deixa eu comentar que o Maurício está aqui também com a gente, né? Para continuar comentando sobre otimismo. E eu estava conversando com a Camila hoje cedo, a gente estava vindo de São Paulo e para vir para a rádio, e ela tinha comentado uma coisa muito legal que tem tudo a ver aqui, que é a autossabotagem. Então o pessimista, né, nesse quando ele começa a acreditar que não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, ou ele começa a se autossabotar. Quando você entra dentro de um jogo achando que já vai perder, e vai lá e perde mesmo, né? Então, ou seja, perdeu antes de entrar em campo. O que você acha disso, Maurício? Olha, os antigos, assim, eu me considero já nessa faixa aí dos antigos, pelo menos em termos de desenho animado, né? A gente hoje não acha mais aqueles desenhos antigos. Tinha um desenho que era o Lip e o Hard. hard, em inglês é difícil, né? Duro, difícil. Aí o Lipe era o leão e o hard era uma hiena. A hiena falava o que pro Lipe? Não vai dar certo, Lipe! E o Lipe era o leão todo otimista, cheio de projetos. Aí eu te avisei, Lipe! Eu te avisei! Então, assim, as pessoas realmente, você vê, a hiena, aquela hiena do desenho, são pessoas que cometem realmente autossabotagem, que nem se permitem tentar. Não é só tentar e dar errado. Só pelo medo. Nem né? vai. Isso. O medo, preconceito. Talvez a forma como foi educado. O fato é que são pessoas que precisam de ajuda. Lógico que a gente muitas vezes, como disse o Jorge, a gente acaba até se irritando. Mas assim, nós que estamos aqui falando de espiritismo, eu imagino toda vez que a gente fala disso dentro de um centro espírita ou aqui na rádio, a gente possa estar auxiliando as pessoas que estão ouvindo e que têm esse hábito, para que despertem nela o reconhecimento desse problema, que é um problema, e que você busque ajuda. Você pode buscar dentro da doutrina essa ajuda, você pode buscar esse auxílio procurando um profissional de psicologia. Tem muita gente procurando os coaches, né? A gente tem as meninas lá da 3 também que fazem o trabalho de coaching. Existem diversas situações que você possa procurar ajuda e sair do que se chama de autossabotagem. E aí ela faz aquilo que a gente chama de profecia autorrealizável. É lógico, ela já fala antes de começar que vai dar errado e nem tenta, é claro que vai dar errado. Então é uma profecia autorrealizável, ela determina que aquilo não vai dar certo nunca. E ela vai ter razão, lógico, vai estar sempre com a razão. Mas o Maurício, no curso que você dá, existe empresário pessimista? Existe. É? Existe. Normalmente, quando você vai vender o treinamento, já você nota algumas pessoas com pessimismo. E você chega para falar de algo que vai melhorar, mas o governo não ajuda. Ah, olha como é que está a política. Mas funcionário é assim mesmo. Cliente agora faz isso. Porque o meu fornecedor não entrega na data. Entenderam? Ele aí tem não, todos os motivos para falar que tá horrível. E o treinamento, não só esse, outros também, não é só o Mastermind que pode estar ajudando a pessoa. Mas a proposta é tirar a pessoa daquela situação, primeiro ela conseguir enxergar possibilidades. Né? Entender que se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, você vai continuar obtendo o quê? Os mesmos resultados. É uma coisa lógica, matemática. Para que você tenha um resultado diferente, você tem que ser flexível, mudar a sua ação. E isso significa também na doutrina, a gente, dentro das casas, nos projetos sociais, muitas vezes se fala de dificuldade. Puxa vida, ninguém ajuda. Será que a gente está realmente tendo otimismo dentro dos projetos, nas casas espíritas? Eu lembro muito do Pinheirinho, quando eu participei junto com a Yolanda e outras pessoas, tantas que ajudaram, a gente conseguiu reunir tanta gente em tão pouco tempo, ajudar dois dos quatro abrigos, e foi só com força de vontade e iniciativa, e foi lá e aconteceu uma coisa que, se a gente estivesse fazendo uma ação que não fosse para o Pinheirinho dentro das casas espíritas, talvez não acontecesse naquele volume de trabalho que foi. A mesma coisa que o encontro do Chico Xavier, que vai ser em São José. Talvez há 2 anos atrás, se alguém falasse, olha, vamos fazer um encontro nacional do Chico aqui, talvez a maioria falasse, não, não vai dar, São José, aqui não vale, é devagar, movimento. Talvez muita gente não acreditasse. Estamos vendo um trabalho que está ganhando volume, e nós vamos ser o centro do espiritismo no Brasil, já, São José dos Campos. Então, o protagonismo, ele começa sempre muito pequeno, começa com um pensamento, com uma ideia, com vontade. Lógico que dá trabalho. A gente tem... E eles escolhem alguns loucos para aceitar também o negócio. Né? Normalmente as pessoas otimistas são as loucas. Né? Depois que dá certo, eles falam assim, nossa, a pessoa é sortuda. Mas, né, olha, acredite, você que está ouvindo, você que tem esse problema de vez em quando ter esse pensamento negativo, se permita a oportunidade de ver sobre uma nova perspectiva. Eu acredito muito que tudo que a gente crê, a gente é capaz de fazer. Não é que nós somos autossuficientes, mas a partir do momento que eu me coloco à disposição, a ajuda vem. Maurício, desculpa, Rui. Durante essa fala do Maurício agora, eu peguei três frases que está no meu livro. Você se conhece? No livro novo, você se conhece, né? Três. Ele falou as palavras e eu falei, está dentro das frases que eu coloquei. Está dentro das frases que eu coloquei. E é interessante que tem o último que você falou agora é assim, o otimismo no sentido de realização, mas parece o universo sempre conspira a nosso favor e não contra, né? Parece que quando a gente tem otimismo, quando a gente tem vontade de fazer realizar as coisas, as pessoas que estão do lado da gente também são muito parecidas, né? Então, até aquela hora que você dá uma vaciladinha, o outro está ali do lado, mas peraí, entendeu? O convite do para nós realizarmos o encontro de Chico Xavier, do Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Esse é o nome do encontro. 19 e 20 de agosto. Quando o Bacelli, interessante, nós chegamos no encontro de Santos, encontrei com o Luiz falou, Bacelli está querendo falar com você. Foi legal. Tudo bem. Não, quer dar um abraço, né? Aí daqui a pouco encontrei com o Sérgio Santos, o já falou com o Bacelli? Está procurando você. Eu comecei a falar, mas tem dois dias de encontro, eu vou encontrar com ele qualquer hora aqui, né? Daqui a pouco a Marlene, mulher do Sérgio, o Bacelli está querendo falar com você, Jorge, eu não encontrava com o Bacelli, né? Daqui a pouco com o Geraldinho, passei o Geraldinho e falou, o Bacelli já falou com você, Jorge? O Geraldinho Lemos, né? Falei, não, agora estou querendo saber de qualquer jeito que quero. Olá. Até que eu encontrei com o Bacelli, ele me chamou no canto e falou, olha, nós estamos querendo realizar um encontro de 2000 e, o décimo encontro dos amigos Chico Xavier em São José dos Campos. Você tem até amanhã de tarde para falar para mim se vai topar ou não. Aí eu não respondi nada, fiquei quieto, não sabia o que falar. Que legal, hein? Né? Ele falou, você tem até amanhã, que acaba o encontro, para falar para a gente se vocês aceitam ou não. No momento eu pensei assim, pô, descabida essa proposta dele. Não tem sentido muito, porque, pô, como é que vamos fazer? Se chega lá no auditório que tem 2000 pessoas, você fala, fazer um negócio desse? Sabe? O primeiro impacto que vem é isso. Falei, não, peraí, mano, não vou ficar sozinho não, vou começar a dividir aqui a coisa. Aí corri, uniu. Olha aí, ó. O Nil vou começar a dividir. Assim que começa a tomar vulto. Aí o Nil cheguei e falei, ele falou, Jorge, mas peraí, vamos fazer assim, ó. Dá pra gente fazer assim. Olha, eu arrumo o salão, tá? Um salão que tá fechado hoje. Hoje o salão tá fechado. Não vamos fazer mais lá. Mas dá pra gente arrumar aquele lá. Isso aí a gente consegue. Aí você vai aliviando. Daqui a pouco eu encontrei com o Luiz de novo do Bacelli. Aí eu falei, Luiz, rapaz, eu tô preocupado. Luiz, que é o responsável pela editora Pedro e Paulo, né? Que acompanha o Bacelli. Aí o Luiz falou, Jorge, isso aí é tranquilo, não fica apavorado não, porque isso aí, olha só, geralmente são amigos do Chico que vão, não é coisa maluca não, você tem que arrumar um espaço, você tem que arrumar um espaço que der para vocês arrumarem. Não é porque aqui tem 2000 que você vai ter que arrumar um de 4000. Se você arrumar um lugar de 500, os amigos do Chico estarão lá para fazer o evento, não tem problema. Se você arrumar um de... Ele falou, aí nós já fizemos duas vezes em Uberaba, foi onde nós conseguimos arrumar. Aí depois o Rodrigo encostou em mim e falou, Jorge, se o Bacelli veio falar com você isso, é porque a espiritualidade já sabe que dá certo. Eles não dão ponto sem nó, não. Eles já sabem disso. Uhum. A espiritualidade sabe o que está querendo, pedindo. Aí antes do... Aí liguei pro Rui. Porque eu falando as pessoas que servem com a gente, né? Aí liguei pro Rui. Falei, Rui, o Bacelli está querendo fazer o encontro. Bacelli, Geraldinho, todo mundo propondo fazer o encontro aí em São José dos Campos. Né? O que você pensa? Aí o Rui falou, demorou, pode voltar para ele e falar que nós vamos fazer assim. Pronto. Aí eu estava nas nuvens já, né? Voltei para ele e esperei o outro dia. Eu falei, pode estar fechado, a gente vai fazer aí mesmo. Então, a gente tem que estar cercado de pessoas, às vezes, que tem esse pensamento positivo, que é positiva, que é otimista, né? E que consegue, às vezes, dar firmeza para a gente, né? Como quando aconteceu o programa Vivência Espírita, que nós fomos procurar o Walter... Você foi patrocinador nosso quando era dono da Food Company, não sei quantos anos, que era o momento, o Gigavale hoje era o momento Food Company. Que para nós é importante demais, são pessoas que dão sustentação sem interesse. O Walter, de chegar aí, quando a gente estava querendo fazer o programa, correndo atrás do patrocinador, o Walter falou, olha, se vocês não conseguirem patrocinador o suficiente, eu patrocino sozinho. Pô, isso dá uma tranquilidade pra gente que é inimaginável, de você chegar e falar, poxa, tem gente positiva do seu lado que está garantindo isso aí. Agora, não é por causa disso que você vai depender da pessoa só, você vai correr atrás, mas você já tem gente que está ali atrás e está falando, vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos fazer. O Rui, por exemplo, ele sempre fala assim com a gente, sempre fala. Então o Rui, onde ele passa, ele fala, Jorge, esse negócio aí vai ser um sucesso, esse negócio vai ser legal, olha, está todo mundo pensando bem. Você viu como é que o pessoal está gostando? Você viu como é que deu certo aquele negócio? Então o Rui é mestre nisso de levar positivismo para a gente o tempo todo, não deixar não, a gente cair. Ô Jorge, em 93, com os 20 anos da Aliança Espírita, nós fizemos evento aqui para 3 mil pessoas, que foi lá no SESC, fizemos encontro, que não tínhamos internet. Nós tínhamos dificuldade até no telefone. Era no tempo da máquina de escrever ainda. Era no tempo da máquina de escrever, sim. E nós tivemos e fizemos isso e foi um sucesso. Inclusive, tinha aqui no último dia que nós fizemos o evento, tinha 14 ônibus que vieram de São Paulo para o nosso evento. Então a gente sente que a gente é capaz, né? Sensacional. É só ter boa vontade. Sabe, eu só vou pontuar uma coisa. Sabe, Jorge, quando você fala dessas pessoas que estão em volta de nós, para todo mundo saber o que significa mastermind. Uhum. O que é? Mastermind é quando você consegue ter um objetivo definido na sua cabeça e você cria uma aliança de mentes. Isso que chama mastermind, uma aliança de mentes que tem um objetivo comum e trabalham em harmonia. Essa é a definição. Você deu a definição de mastermind aqui. Uhum. Alguém chegou para você. Falar o que é mastermind, você, né? Chegou aqui falando essa história do Basseri. E tem uma coisa, Napoleão Hill, antes de começar, o homem que o ajudou a começar o projeto dos 20 anos de estudo sobre o que fazer as pessoas progredirem, terem sucesso, ele fez uma pergunta pro rapaz: olha, eu posso te ajudar. Você quer saber qual é o segredo do sucesso? Eu te ajudo no começo, mas depois você vai ter que se virar. E se você não conseguir se sustentar com isso, abandone, porque não é para você. Uhum. Mas você tem agora 5 minutos aí para decidir se você quer ou não. Foi a queima-roupa. Uhum. Depois o Andrew Carnegie falou pro Napoleão Hill assim: sabe por que eu fiz daquele jeito? Porque as pessoas que realizam, elas têm a capacidade de tomar decisão. Uma coisa que fica para todo mundo que está ouvindo o rádio: ah, mas isso não tem nada a ver com o espiritismo. Tem sim. A decisão é simplesmente falar: vou fazer. Se Allan Kardec não tivesse tomado essa decisão. Então assim, a gente precisa tomar decisões na vida. O que faz a diferença? É a sua capacidade de escolher bem. São decisões. Inclusive, não escolher, ter medo também é uma decisão. Não fazer é uma decisão. Então, chegaram para você, né? Você tinha que decidir ali. Você já consultou seus universitários, né? Você tinha o seu grupo de masterminds. Uhum. Sentiu a firmeza, respondeu rapidamente, que é isso que a espiritualidade estava esperando. Uhum. Porque alguém tinha que assumir esse trabalho. Uhum. Como daqui a um ano vai ser feito em outro lugar e já estão se preparando em algum outro canto do Brasil para levar a mensagem dos amigos do Chico, né? Não, mas é isso. Ô Jorge, também tem aquele outro exemplo, que nós levamos 300 e poucas pessoas lá em Paraibuna para participar daquele evento do Edson Alves, que ele estava na frente, e não aconteceu outro, né? O do Wanderlei Soares de Oliveira, né? Isso. Foi, nossa, 300 e poucos, para dormir, 3 dias, né? 3 dias, três com dias comida. Em, muito legal, né? Humanizar, né? É humanizar. Humanizar. Muito legal. Aquilo ali foi inesquecível, aquele encontro. Humanizar. Nós vamos fazer o seguinte, Rui. Nós vamos colocar uma música, viu, Inácio? Não vou, só a música, sem comercial. A gente toca a música e volta. E depois a gente... já são 9 horas e 41 minutos. Para a gente voltar com o nosso irmão, que não para. A espiritualidade está passando recado aqui para nós direto. Tem não tem muita, problema. Pode tem ficar muita à vontade. Mensagem aqui, viu, Jorge? Pode ficar à vontade, não tem problema. Mas estamos aí. A grande transição com a Célia Tombly e a Magali Freitas. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Thank you. Senhor, ilumina a humanidade. Daqui a fé, o amor, a ternura, a meiguice e a bondade possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade. E seja onde for, o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena. Nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação, separar o joio do trigo e então que o amor não consegue vivenciar. Longe da terra o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz para si. São 9h45. Esse é o programa Vivência Espírita. O nosso irmão Ari Rangel acabou aqui a psicografia dele, ainda está meio atordoado, né? Inclusive teve uma pessoa que passou a mensagem que eu vi o nome que o Rui deu aqui para nós, que ele tinha escrito, e até eu perguntei para ele se ele sabia quem que era fulano de tal. Ele falou que não sabe não, Ari, não sabe quem que é. Uma surpresa aqui para vocês, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Então a gente queria aproveitar logo e já ler as mensagens, né, que são já 9, faltam 15 para as 10, né, Ari? Nós podíamos já fazer as leituras, conforme você for colocando aí, né? Pedir para o Inácio ali colocar... Não, vamos colocar aqui. Eu tenho aqui uma música aqui, eu coloco ela aqui. Só para enquanto ele lê, né? Nosso Chico Xavier. Onde existe amizade, gratidão e alegria, certamente passa ao largo tietagem e idolatria. Xaverianos ou chiquistas, não importa a acusação, o que vale é o quanto fomos seus exemplos em ação. Por suas mãos aureoladas, do país da eternidade, quantas vezes mitigamos os espinhos da saudade. Apartadas de seus filhos, quantas mães pudemos ver, abraçadas à esperança que o Chico fez nascer. De seu peito já cansado, a esparzir paz e luz, quantas cenas liriais ao perfume de Jesus. E por mais que se doasse no labor da caridade, mas achava-se um cisco quando o tema era bondade. em que pese a pequenez de meu pobre coração, mas não vi sinceramente um exemplo mais cristão. E assim entrelaçados aos irmãos neste mistério, mãos à obra para lembrar nosso Chico Xavier. Sob o sol da amizade, festejemos com alegria, ontem, hoje, agora e sempre, sua eterna companhia. Jair Presente. Pô, bacana, hein? Bacana, muito legal. Essa foi uma das mensagens. Certo, então... Nós temos outra aqui, né? Inclusive, é uma mensagem que a gente pode até usar ela no nosso encontro também, né? Irmãos queridos, quanta alegria adentrar os recintos deste programa contagiante de alegria. É a presença de Jesus tocando os corações. Vimos aqui junto dos irmãos, utilizando dos mesmos recursos que dispunhamos para aumentar o nosso encontro, porque onde existe boa vontade e otimismo, o único plano é o do trabalho edificante. Assim, gostaríamos de dizer que nós, igualmente, com quanto domiciliados na pátria espiritual, estamos juntos do círculo dos amigos de Chico Xavier. Porquanto, reconhecimento e gratidão não quer dizer idolatria jamais. Desta arte, também nós bebemos desta fonte iluminada. Um verdadeiro discípulo de Jesus, somos e seremos eternamente gratos ao Cisco de Deus. Rejubilamo-nos dessa forma com os irmãos deste décimo encontro. Reasseveramos que o nosso aceno é de que estamos juntos nesta empreitada. Uma legião de espíritos comungam igualmente com a justa homenagem. Deixamos assim a nossa gratidão e o nosso profundo otimismo. Sou irmão emocionado junto de tantos outros beneficiados pelas mãos alvinitentes de Chico Xavier. Fraternalmente, Celso. Celso de Almeida Afonso. Emocionante, né? Emocionante. Foi ele que trouxe a carta do meu tio. Uhum. Emocionante essa mensagem do Celso. Nós vamos colocar essa na página dos amigos do Chico. Queridos Rui, Jorge e irmãos ouvintes, peço as bênçãos de Jesus por todos nós. Aportamos por aqui, sem maiores dificuldades, graças a Deus. Os benfeitores espirituais são por demais generosos com as nossas deficiências. Estendo meu abraço às inúmeras casas espíritas de nossa querida São José, pelas preces e pensamentos em favor de nossa desvalida pessoa. Aos irmãos do Bezerra, a nossa eterna gratidão. Venho até aqui com ajuda. Venho até aqui ajudado pelos nossos irmãos Petite e Rodolfo, ao lado dos nossos queridos Cambreque e Dalmo Rangel. Aproveitando o ensejo neste estúdio lotado de amigos espirituais, deixo registrado ainda a presença dos amigos de Chico Xavier e dentre eles o querido Alamar, que me pede para abraçá-los a todos, enfatizando em tom jocoso como são cegos os espíritas com os desencarnados. É e falar, Marmita. Sim, queridos irmãos, rogo a Jesus que o trabalho luminoso deste trabalho divulgador persevere, porquanto os amigos espirituais estão muito presentes neles. Peço ao nosso Rui que, quando puder, estenda o meu abraço aos meus queridos familiares, amados familiares. A vida continua, queridos irmãos. Estamos sempre juntos. Paz e bem a todos. Sou o irmão renovado, José. José Nunes. José Nunes. Uhum. Esse que eu estava falando. Quem não conheceu o seu Zé Nunes aqui em São José dos Campos, né? A vida toda servindo a doutrina espírita. que desencarnou ano passado, né? Que nós tivemos lá no velório dele, isso, né? Exatamente. Saindo daqui do programa. É, uma das pessoas, um dos maiores exemplos que nós temos aqui na nossa cidade é o seu Zé Nunes, né? E ele é essa pessoa simples mesmo, essa pessoa humilde que viveu assim, né? Aqui, deixou só coisas boas para todos nós, desde o começo até o dia que ele partiu, e agora continua dando exemplo. Fiquei felicíssimo. O Ari nem sabia quem era, viu? O Ari nem sabia quem era o seu Zé Nunes. Perguntei para ele assim que ele falou: você conhece o Zé Nunes? Ele falou: não, não sei quem que é. Mas por que eu estou perguntando? Eu estou perguntando porque você recebeu uma carta dele aí agora há pouco, né? Eu quero uma cópia para dar para a irmã dele, para a Lourdes, que é legal. Grande amiga nossa, né? Uhum. Exatamente. Ari, que legal, viu? Obrigado pela essa energia que você traz aqui para o nosso programa. Obrigado por toda a espiritualidade aqui presente. Por entender também, né? Porque o programa está no ar. A gente está falando um monte de coisa aqui e o Ari concentrado ali, recebendo a psicografia. Então, eu acho que a preparação da espiritualidade no ambiente deve ser muito... a energia deve ser muito forte mesmo para conseguir isolar a gente, né? Porque a gente, enquanto o Ari estava ali, a gente estava... isolar ele. Para poder ele receber as mensagens sem ser atrapalhado por a gente, porque não tem jeito, a gente está falando, a gente está tocando, a gente está falando, fala mais Jorge, alto. Mas isso. Eu costumo brincar sempre, né? A gente costuma cochilar em frente ao barulho da televisão, né? É. Na psicografia é mais ou menos a mesma coisa. O barulho vai sumindo, e quando você vê, você está cochilando. Você sabe que a televisão está ligada, mas você está querendo é cochilar, né? Então esse cochilo aí dá essa proteção para a gente. Legal o exemplo. Eu quero legal. Agradecer aos queridos amigos e encontrar tantos irmãos queridos aqui, além dos irmãos do programa propriamente dito, encontrar com o Maurício aqui, saudável, trabalhador, incansável, infatigável, cheio de otimismo, dando exemplos para a gente. Foi um presente para a gente reencontrá-lo aqui. Isso daí foi o dedinho da espiritualidade. Vai falar teoricamente de otimismo, vamos levar o otimismo em pessoa. Está aí o Maurício, que veio complementar a nossa fala aqui. Então, o recado que a gente gostaria de deixar aos queridos irmãos vivencianos é justamente este: vamos ser otimistas. Por mais que a dificuldade apareçam sombrias, intransponíveis, vamos lutar, porque sempre há um caminho, sempre há uma estrada pela qual conseguiremos sair das dificuldades, com certeza. Mas, Ari, eu sempre tenho em mente a figura do filme O Vento Levou, que é a Scarlett, que é a protagonista do filme, mas passou por tanta dificuldade até que no fim o marido vai embora. E ela abre a porta para ele ir embora, ela fecha a porta, olha para todo mundo e fala: amanhã será um outro dia. E termina o filme assim, né? Então é lindo porque ela passa por tanta dificuldade, por tantas amarguras na época da guerra de secessão americana, né? E no fim ela supera tudo aquilo e diz: olha, amanhã será um novo dia. Então a gente vê que amanhã será um novo dia. E como diz o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, só por hoje, né? Isso. Vamos pro sorteio? Pro nosso sorteio aí, né? Sorteio agora de um livro, né? E de um CD, doados lá pela livraria Casa do Caminho. O CD é do nosso irmão Roberto Ferreira também, que o Rui deixa lá para ser doado. Não, já tá lá, viu? Já está lá, né? O livro é a Elvira Lopes. Ganhou aqui, ela que participou pelo Facebook. A Elvira? Ganhou, Elvira Lopes, né? Um bom dia para Elvira. É. E o CD é o Arlindo Teodoro, né? O Arlindo Teodoro da Vila Cândida ganhou o CD. E a Elvira ganhou o livro. Vocês podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista, ali na descida da Rodoviária Velha. E chega lá, retira com o nosso irmão Mário Vinhas e aproveita para bater um papo com ele, né? Porque bater papo com o Mário Vinhas não é perder tempo, é ganhar tempo, ganhar sabedoria, né? Aí dá para conversar um pouquinho com ele. Amanhã vocês já está à disposição os prêmios de vocês lá. Paz e alegria em todos os corações. Desculpa a brincadeira, viu, pessoal? Não vai ter festa, não. É brincadeira minha, só pra deixar os aniversariantes preocupados, né? Já são 10 horas e eu nem vou falar mais nada, porque eu já falei muita bobagem. Então vamos agradecendo a Márcia, que está aqui, o Serginho, seu esposo, que está aqui conosco. Veio hoje. A Graça. O Serginho que veio hoje para fazer o programa, né? Porque o Rodrigo não vinha, mas o Rodrigo apareceu. Mas quem fez o programa hoje, a responsabilidade técnica hoje foi do Inácio e do Sérgio. Do Serginho. E do Helder e da Graça, né? E sentimos a ausência da Camila e da Adriana, que está trabalhando aos domingos. Exatamente, agradecer também a todos os ouvintes que participaram, os que escreveram aqui, a gente não teve tempo de ler, a gente pede desculpas, mas foi a Beatriz, a Neide Rodrigues, o Renualdo mandou uma mensagem aqui pra gente também, a Rita Miassi. Então assim, agradecer a vocês que participaram, continuem participando aqui com a gente, próximo programa a gente lê a mensagem de vocês, e até o próximo domingo às 8 horas, agradecer a todos presentes aqui também, e... Até o Ari também. O microfone para o Ari e também para fazer nossa prece de encerramento, né, Ari? E assim, mestre querido, agradecemos-te por mais esta oportunidade, onde podemos entrelaçar os nossos corações, buscando em ti, Senhor, as forças necessárias para que possamos seguir adiante. Que as nossas forças, Senhor Jesus, nunca se percam em nós. Que, observando o sol no horizonte, nós busquemos a inspiração necessária diante das dificuldades e obstáculos que são naturais na nossa escalada evolutiva. Ensina-nos a entender, Senhor Jesus, que hoje é o nosso melhor momento e que amanhã ainda há de ser melhor. Por isso, Mestre Jesus, diante de tantas bênçãos, diante de tantos amigos queridos, resta-nos apenas dizer: louvado sejas, Mestre querido, por nos possibilitar estar diante de tantas pessoas queridas, de tantos corações amados. Seguindo em frente, Senhor, sob as tuas bênçãos, dizemos sempre: obrigado, Mestre, e que assim seja.